Graças a Deus, hoje é dia 7 de novembro de 2017. Chegamos aqui a um terreiro. Como é que chama esse terreiro? É o Portal da Luz. Mostra aí pra gente um pouco. Aqui, Portal da Luz. Que lugar a gente tá? Nós estamos na Pedra do Sal. Pedra do Sal, ó. Aqui é um lugar de praia. Terreiro onde a gente vai trabalhar aqui hoje. Aqui pra chegar é tudo areia. E ali vocês podem ver, já chega na praia. Vamos ver essa emblemática aí que fizeram. Aqui é a emblemática que fizeram da Tenda Espiritual Portal da Luz. Que a gente vai trabalhar hoje, graças a Deus. Muito obrigado. E vamos ver. Já estamos nos chegando aqui, né? E aí é a cobra. É os quatro elementos, né? Aqui os quatro circulando aqui, logo logo a gente vai fazer um trabalho nessa casa. Aqui é a praia, não é assim? Não, a praia da Pedra do Sal. Praia da Pedra do Sal, graças a Deus. Um abraço a todos, obrigado por acompanhar aí o diálogo com os espíritos. A gente sempre indo a todos os lugares no mundo, no Brasil e no mundo, onde quer que sejamos chamados. É só acessar o site dialogocomosespíritos.com e aprender lá como indicar um médium. Tá bom? Abraço, muito obrigado. Por que a senhora ama tanto a Umbanda? O que a Umbanda tem de tão especial? Ah, ela é... Eu aprendi com a Umbanda, a, como eu te falei, a amar. Eu aprendi com a vovó a perdoar. Muitas vezes é muito difícil perdoar. É. E como? Mas eu aprendo com ela todo dia. Quando eu saio fora do negócio, do caminho, ela me dá um puxão. A avó. Eu sinceramente, é um espírito, é uma pessoa espiritual pra mim, que eu amo muito e que toda a minha vida ela nunca me deixou sozinha. Nos momentos mais dolorosos, ela estava ali comigo. Vô Maria Conga, como uma pessoa que está estudando com a gente nesse momento e é pobre, está passando por dificuldade, ela pode encontrar perseverança e coragem para nunca desistir? Suas perguntas, meus filhos, se entrelaçam com as outras, não é? Graças a Deus. Acabamos de falar muitas coisas boas e bonitas, que na prática seriam justo a caridade, o amor, meu filho. Não tem que ter divergência. Não tem que ter contrário. É a prática do nosso Cristo ali, através da nossa Umbanda, que trazemos todo conhecimento, todo amor, todo esse ajuntamento, meu filho. Acolhe a todos. E fora isso, meu filho, não tem nada. Não tem nada. É seguir em frente sempre. O que hoje fica bem aqui, muitos passaram por ele, mas no seu tempo, ele também vai seguir adiante. Porque ninguém volta. Pode até estacionar, mas voltar não volta. Tem que sempre seguir em frente. E o meu filho? Graças a Deus. Você é bonito, meu filho. Acho você bonito. Bonito, vó? É, tá bonito, você tá bonito. Graças a Deus. Esse trabalheiro todo seu, meu filho. Qual é o fundamento disso tudo? Eu queria lhe perguntar. É levar o conhecimento de vocês, essa palavra fraterna aos lares das pessoas, porque além da nossa condição difícil de encarnado, né, e as nossas incompreensões, também temos os nossos irmãos desencarnados que trabalham vinganças terríveis, e quando ouvem as vozes de vocês, os irmãos fraternos, eles se melhoram, eles se corrigem. E nós também nos melhoramos. É esse o fundamento, vó. Bonito, meu filho. Gostei da parte dos que vão melhorar. A Umbanda, o trabalho espiritual é isso, meu filho. Evolução, paciência, o perdão que está inserido na nossa caridade maior. A nossa fé, que nosso Oxalá nos permita, agora e sempre, esse trabalheiro, porque precisamos também, meu filho, no outro plano evoluir. A vida, no macro e no micro de Deus, se expande. Em cada energia, em cada amor, em cada fé, em cada ato de paz que temos uns com os outros. Que assim seja. Vamos começar pelo amor. O que é o amor e como ele, e como a Umbanda ensina a praticá-lo? Dentro da casa de um. Uma escola onde os filhos vêm para aprender a amar uns aos outros. Chegam de todo tipo. Uns vêm sem saber de nada, pela dor, pelas mazelas, pelos sofrimentos. E aqui é acendido a centelha de amor que existe em cada um de nós, espíritos. Essa é uma das misericórdias do nosso Pai maior com os filhos da sua criação. O amor, dado o exemplo do nosso Cristo, quanto amor ele nos ensinou. Você já ama muito, meu filho, nessa vida? Você ama seu próximo? Você ama seu semelhante? É só você abrir a ouri e o coração. Graças a Deus. Thank you. bons dias, né, meu senhor? Graças a Deus. Os bons dias a todos. Os visitantes na casa. Que assim seja. Que nosso Senhor Jesus Cristo dê graça e luz para todos. Que assim seja. Podem vocês por aqui. Vocês ventos, né, de Iemanjá de Iansã, que traz os moscos, né, coceiro. Como é que tá, meu filho? Graças a Deus, vó. Tá bem, né? A sua bênção, viu, vó? Deus te dê tudo que tu precisa, meu filho, na tua vida. Que assim seja. É. Glória a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Vai o povo de lá, minha filha. Estão tudo na santa paz de Deus, minha mãe. Nunca mais a gente teve a oportunidade. Salve Deus. De ir até lá nas casas. É, mas vai dar certo. Poxa, luz e proteção pra nós. A gente vai ainda lá. A moça só se ajeitar, né? É, minha mãe. As coiseiras dela. Vai dar certo. Salve, Congo. Eita. Fazia tempo que a filha não vinha por aqui, viu? É, minha mãe, as ocupações da vida. Muitas coisas, né? É, minha mãe. O que acontece? Eu sou exemplo nesse banqueiro menor, mas tá bom esse aqui. Será que há outro, vó, menorzinho? Tá bom, meu. É o mais baixo? Eu gosto mais do mais baixo. Deixa eu pegar aqui a senhora. Qual que é o nome da senhora? Meu filho. Já tive muitos nomes. Uhum. Mas aqui, hoje, na casa, me chamo Maria Conga. Maria Conga. Graças a Deus. A senhora estava dizendo a gente que traz uma mensagem. Que mensagem é essa? Enquanto, meu filho, os povos não se unir e não tiver amor um pelos outros, não vão chegar a lugar nenhum. Enquanto os povos não se unirem e não tiverem amor uns pelos outros, não chegarão a lugar algum. Só vai haver sofrimento. É a mensagem de hoje. Só vai haver sofrimento. É a mensagem de hoje que a senhora traz. Claro. Graças a Deus. Graças, meu bom Deus, né, meu filho? Oxalá. Sim. E hoje nós estamos aqui reunido nessa prosa. Sim. Para poder viver esse amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos permite, num plano e noutro, está sempre nos trabalheiros, meu filho, de ajuda, de amparo para aqueles que, como nós também precisamos estar amparando aqueles que mais necessitam, não é? Graças a Deus. O que que é a Umbanda, vovó Maria Conga? Meu filho, a Umbanda, nos dias de ontem e nos dias de hoje, ela é em cada canto, em cada lugar, em cada família, em cada lugarejinho, uma mistura de povos, de médios, que se reúnem com fé e a esperança de melhora. A Umbanda hoje é um movimento evolutivo crescente. Desde as antiguidades que já existia, não por esse nome, por vários, em várias civilizações, em várias épocas, mas sempre existiu. E hoje, nos nossos, nos vossos dias e nos meus dias, porque estou aqui, ainda participando, a Umbanda, ela é ciência, filosofia, sabedoria, e ela está ordenada tanto no plano espiritual como no plano físico. Porque cada segmento da Umbanda existe uma ordenação espiritual que é passada para o plano material. Aliás, meu filho, todas as religiões existentes nesse plano e nesse planeta tem uma coordenação espiritual. Não só a Umbanda, mas todas. Graças a Deus. De que forma o ser humano encarnado pode aproveitar desse presente da espiritualidade que é a Umbanda? Dispositivo em cada ser que se chama fé. Cada um tem a sua própria fé na sua medida, de acordo com o seu conhecimento. Varia de pessoa, de indivíduo, de ser para ser. Muitos procuram pela dor. E a Umbanda recebe a todos com muito amor. Graças a Deus nessas horas de Deus. E todos são recebidos sem nenhum melindre. Porque aqui a gente não pergunta de onde veio. A gente só quer tratar mazela, né, meu filho? Graças a Deus. Louvado seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Graças a Deus. Por que existe preconceito com uma religião dada ao homem pela espiritualidade para o seu próprio bem? Meu filho, isso é tão simples. É porque o homem não tem ainda conhecimento das verdades. Porque o homem ainda não tem conhecimento das verdades. Das verdades espirituais, uhum, nem materiais. Uhum. Enquanto não houver esse conhecimento a todos, porque nós viemos de uma situação há muito tempo atrás de preconceito, desde o princípio da fundação da Umbanda nesse território brasileiro, território de índio, de negro e de muitos povos. Eu vim no navio negreiro, meu filho, e aqui nós trouxemos as nossas heranças do nosso povo. E já tinha os conhecimentos e os fundamentos dos povos indígenas que se fundiu com o cristianismo, né? Sim. E se formou essa bela e abençoada, maravilhosa religião chamada hoje de Umbanda. E o preconceito, meu filho, sempre existiu. Hoje, os filhos e as filhas têm mais liberdade e até escolher a Umbanda. Mas vai melhorar, meu filho, vai melhorar. E cada tempo que se passa, aflora um novo ser iluminado dentro da Umbanda, que são as casas, com seu dirigente. E eles, meu filho, vão preparando outros para assim fortalecer a nossa Umbanda e caindo assim por terra, pelo esse solo sagrado de Deus, esse negoceiro de preconceito, né? Sim. Só o conhecimento, meu filho, a evolução, tanto de um plano quanto de outro, é que porá por terra aos anos que ainda virão esse preconceito. Que assim seja. Graças a Deus. Graças, meu filho. Graças a Oxalá. Vó Maria Conga, quais são os principais pilares da Umbanda? Meu filho, os principais pilares da Umbanda e a fé. Mas dentro desses pilares em que a gente carrega, existe que se chamamos os fundamentos, que é passado de geração em geração, os conhecimentos passado de geração em geração, nos fornece os princípios renovadores para que a Umbanda ainda esteja nessa caminhada muito adiante, pois de fundação aqui no nosso Brasil é uma das religiões novas, não é? Sim, sim. E nós estamos carregando, meu filho, adiante, adiante, adiante, todos os fundamentos, todas as hierarquias dentro da Umbanda, desde o lado espiritual até o lado espiritual. Material físico. E nossa Umbanda cresce com todas as suas filosofias, fundamentos e todos os nossos rituais, que são os pilares da Umbanda. Graças a Deus. Vou falar a respeito de cada um deles. A senhora citou primeiro o amor, depois a caridade, depois a fé. O que é cada um deles? Vamos começar pelo amor. O que é o amor e como ele e como a Umbanda ensina a praticá-lo? Dentro da casa de Umbanda, meu filho, ela é uma escola onde os filhos vêm para aprender a amar uns os outros. Chegam de todo tipo. Uns vêm sem saber de nada, pela dor, pelas mazelas, pelo sofrimento. E aqui é acendido a centelha de amor que existe em cada um de nós, espíritos. Essa é uma das misericórdias do nosso Pai maior com os filhos da sua criação. O amor dado o exemplo do nosso Cristo. Quanto amor ele nos ensinou. Você já ama muito meu filho nessa vida? Você ama seu próximo? Você ama seu semelhante? É fácil demais, meu filho, amar. É só você abrir a ouri e o coração. Graças a Deus. Caridade, vó. O que é caridade e como a Umbanda ensina a praticá-la? A Umbanda, meu filho, é um hospital. Porque os filhos vêm se tratar. E aqui aprende a ter a caridade, a ter o perdão, a colocar na sua frente, meu filho, através dos cuidados de todo o corpo, de trabalhadores de um plano e de outro, a saber que fora da caridade, meu filho, não somos nada. Não existe salvação para nós. Caridade, meu filho, é quanto tu deseja de toda a tua força e luz fazer o bem ao teu próximo, ao teu semelhante. E aqui, em todas as casas que se trabalha com o amor e essa caridade tão bonita, tão rica para o ser humano, nós também aprendemos, meu filho, nessa caminhada, a termos caridade com os nossos irmãozinhos aqui e do outro lado, que a vida continua, meu filho, a vida continua sempre em equilíbrio e em movimento. Graças a Deus. Então, o terceiro, os principais pilares da Umbanda. A fé, né, meu filho? Essa sim, irmão. Pois não. O que é a fé e como a Umbanda ensina a praticá-la? Eu vivo. A fé existe já dentro de ti, dentro de todos. Mas muitas vezes, pelo sofrimento, pelas quedas que os filhos têm na sua jornada. Pelo sofrimento, muitas vezes, pela queda que os filhos têm na sua jornada. Essa fé que está dentro, que é a prova que o ser humano tem da centelha de amor de Deus. Ela fica, vamos dizer, como uma vela que se apagou momentaneamente. Sim. E eles vêm aqui, na nossa casa, e aqui, através das curas, dos banhos, das benzeduras, essa fé, ela é canalizada. É mostrado ao filho que ele precisa se melhorar por dentro e por fora para que essa fé atravesse todas as camadas de hierarquia maior para que ele seja receptivo à ajuda. A fé é a centelha de Deus, do ser humano vivo e desencarnado também, porque lá essa fé também, ela é colocada à prova, muitas vezes, como aqui também é. E essa fé, meu filho, a Umbanda mostra que sem a fé nós não caminharemos, não chegaremos a nenhum lugar, a nenhum objetivo. Não alcançaremos as graças que pedimos. Não é? Sim, senhora. Meu filho. Graças a Deus. Hora de Deus, hora de Deus, hora de Deus. Tô sentindo falta da minha caixa inteira. Graças. Só prosseando. É. Não é, meu filho? Cachimbo? Vamos ver se a gente consegue arrumar pra senhora, tá, vó? Cachimbeirinho tá por aí, meu filho. Tá bom. Isso. Que nunca mais eu ei trabalhei na casa do povo. O povo guarda. É. Nos guardar daí. Até que consegue, vó. Vou perguntar à senhora. Pois não, meu filho. Qual que é o propósito da encarnação? Por que a gente nasce nesse mundo? Você quase responde a sua pergunta, não é, meu filho? Se invertesse, você responderia. Precisamos reencarnar até alcançarmos os degraus de entendimento. Para podermos não necessitar mais de reencarnações. As reencarnações, meu filho, é como se fosse uma viagem que o espírito faz através dela. Nós podemos pagar, ressarcir e até contribuir com um mandamento maior. Amai uns vós aos outros. E amai a Deus através da misericórdia, do amor, da divindade maior. Nós, espíritos em evolução, temos a necessidade de reencarnar quantas vezes sejam necessárias para podermos encontrar a nós mesmos no ser divino que nos criou. Claro que sim. Vovó Maria Conga, quem são os nossos guias espirituais? Meu filho, nossos guias espirituais são os nossos mentores, cada um de vós que estão encarnados tem seus mentores, seus orientadores para vos guiar na jornada reencarnatória. Estão sempre do seu lado, lhe guiando pelas mãos. Embora, muitas vezes, os filhos não prestam muita atenção e faz os erros, as faltas. Mas eles estão lá. Eu posso lhe dizer que dentro da minha grande e pequena capacidade, eu sou guia dessa moça que vos empresta a suori para hoje estarmos aqui nesse converse. Sim, graças a Deus. Como um tutelado encarnado pode facilitar o trabalho do seu guia? Aprendendo, meu filho. Aprendendo. Sem o aprendizado na casa, os filhos não vão muito longe. Toda vez que um filho adentra as porteiras da casa para fazer esse aprendizado, ele é muito bem-quisto por todos e ele é tratado de maneira que ele fique muito bem dentro da casa. Esse acolhimento é para todos que chegam a uma casa. Mas aqueles que estão sob a tutela de um guia, eles vão ser preparados dentro do terreiro, os dirigentes com o corpo que funcional da casa, para que ele possa desenvolver, se educar, aprender, se melhorar, ser um filho ou filha de bem, Aprende, meu filho, as suas conquistas através daquele amor falado antes, daquela caridade conversada e praticada, daquela fé acendida dentro dos filhos e filhas, para que esse aprendizado seja válido e que permaneça durante todo o trabalho mediúnico do filho nessa vida, e ele continua do outro lado quando faz sua grande passagem, que vai viver como espírito. Esse é como a casa disciplina, que é as disciplinas da casa. Cada casa tem suas disciplinas. E os filhos que adentram e os que já estão se adaptam às disciplinas das casas, dos terreiros, das organizações de Umbanda. Cada um com a sua energia, cada um com seus particulares, não é, meu filho? É, sim, senhora, avó. Aqui, por exemplo, aqui é uma casa de elemento água, de elemento vento. Na casa da moça, da filha, filho ali presente, é terra. Na casa de Oxóssi, aqui é Iemanjá nas cumieiras. E Oxum, porque a filha de Oxum, Oxum Apará, Oxum Iansã, são os orixá do comando da casa. Iemanjá, Oxum, Iansã, nós temos os outros orixá. Mas aqui é uma casa de mulher, certo. De rabo de saia. É. Claro que sim. Vovó, Maria Cunga, qual que é a importância das ervas para o equilíbrio energético do corpo humano? Filho. Aqui o cachimbo, vovó. Oh, agradecido, meu filho. Agradecido, agradecido. A fumaceira também, meu filho, é usada porque tem ervas. A importância das ervas. Isso. Dentro dos trabalheiros, para fazer as limpezas, as energizações, as curas, os benzimentos, os bandimentos, tudo, meu filho, tudo está inserido na nossa mãe natureza. Claro. Quando não existia, meu filho, os remedeiros dos capa branca, dos médicos, dos médicos, eram as ervas. E as ervas são as matérias principais da maioria dos remedeiros. Alguns animais, como cobras, aranhas e outros animais da nossa natureza, também são utilizados para fazer os remedeiros que hoje Vormicês faz uso, né? Dos capas. E as ervas são de vital importância dentro dos trabalheiros de uma casa. Fih, não pode sair de um terreiro sem os banheiros das ervas, das flores, das cascas, das raízes. Para que o Fih melhore, fique bom, se cure. Eu vi me dia aqui um veleiro perto de mim, que aí eu... Uma vela? Eu mesmo acendo a minha cachimbeira aqui. Claro. Por perto. Olha aqui. Eita! Graças. Graças a Deus. Salve as almas. Louvado seja. Graças a Deus. Alguma coisa aqui nessa cachimbeira. Acho que ela tá entupida. É? Vamos deixar pro menino então. Botar minha aqui. Ah, deu pra me fazer uma fumaceira. Já deu, vó? Já deu. Graças. Passa as horas pra dar limpeza na casa, né? É. As ervas, meu filho, servem também pra limpezas astrais, limpeza do corpo, da áurea, das criaturas, dos ambientes. As ervas, sem ervas na Umbanda, não se trabalha. Olha. Para você ver as importâncias que é as nossas ervas sagradas. Sem ela, como trabalharemos a cura das quizilas, né, meu? Graças a Deus. Como deve ser desenvolvida e trabalhada a mediunidade com preto velho? Quando os filhos estão desenvolvendo, que começa os trabalheiros nas origens, os preto velho, geralmente os dirigentes das casas, eles fazem o chamamento com o Exu, porque está mais próximo dos filhos. E os preto velho acompanham todo o trabalheiro da casa. Essa casa, por exemplo, ela é limpa por uma equipe de preto velhos e preta velhas no dia dos trabalheiros da casa, porque a casa aqui só se trabalha o desenvolvimento da ori, das mediunidades, os estudos e curas que sempre aparecem, né, meu filho? Assim, de pessoas necessitadas tanto de um lado como do outro, e os filhos têm que desenvolver. Logo depois vai se achegando, de acordo com a linha dos orixá, de acordo com a linha que o filho traz, vai se achegando os trabalhadores daquela linha para poder fazer o desenvolvimento no filho. Eu trabalho com a filha há muitos e muito tempo, desde quando ela era uma herezinha. Há muito tempo. Oh. E cada um na casa tem o seu próprio preto velho para poder orientar o médium. Tem uma equipe de médiums que trabalham muito bem na linha dos preto velho. A orista. Porque quando cada trabalhador, cada filho vem, meu filho, para os trabalheiros, eles têm que vir com as ori limpa, cabeça, com os corpos limpos, com os pensamentos limpos, para poder o trabalho seguir com amor, com fé e com a caridade. Claro. Vó Maria Conga, o que a Umbanda não é? O que a Umbanda não é? A Umbanda é muita coisa, mas o que ela não traz e nunca foi e nunca será, meu filho, é mistificação. Ela nunca vai ser vaidade. Ela nunca vai ser desrespeitosa. Ela nunca vai ser aquele negociário que foi falado que as pessoas fazem com os outros. Sim. Eu já não... As palavras, meu filho. Assim que... As que foi falado nos comerceiros, das nossas conversas. Sim. Os negociários que os outros têm contra os outros. Claro. A Umbanda, meu filho. Ela... É só amor e caridade. Como ela vai ser outra coisa? Me diga. O povo de lá trabalha muito bem, viu? Pra não deixar essas coisas acontecerem. Não é, minha filha? O que você passa? A dificuldade que nos fecha caminho. As provações da espiritualidade. Toda filha, toda filha que leva. Sim. Esse amor, essa fé, essa caridade, ele passa por muitos pedregulhos, muitas dificuldades. Somos chamados de tanta coisa, meu filho. Não é? Sim. Que não convém numa palestra, num converser tão bonito, tão agradável. Graças a Deus. A gente falar de coisa que não é para falar. É. Né? Sim. O que é ruim a gente tange para longe, para as ondas do mar, para ser transformada. Sim. Em energia, ó. Das boinhas para o vó MC, para os filhos aqui, para todos os filhos. Umbanda nunca irá ser, meu filho. Nada de ruim, nada negativo. É só amor. Só amor. Só amor. Graças a Deus. Umbanda é só amor. Vó Maria Conga. Como uma pessoa que está estudando com a gente nesse momento e é pobre, está passando por dificuldade, ela pode encontrar perseverança e coragem para nunca desistir? Suas perguntas, meus filhos, se entrelaçam com as outras, não é? Graças a Deus. Acabamos de falar muitas coisas boas e bonitas, que na prática seriam justo a caridade, o amor, meu filho. Não tem que ter divergência, não tem que ter contrário. É a prática do nosso Cristo ali, através da nossa Umbanda, que trazemos todo conhecimento, todo amor, todo esse ajuntamento, meu filho, acolhe a todos. E fora isso, meu filho, não tem nada. Não tem nada. É seguir em frente sempre. O que hoje fica bem aqui. Muitos passaram por ele. Mas no seu tempo, ele também vai seguir adiante. Porque ninguém volta. Pode até estacionar, mas voltar não volta. Tem que sempre seguir em frente. E o meu filho? Graças a Deus. O que que a avó gostaria de ver nos encarnados quando lida com os mais velhos? Qual é o comportamento mais apropriado para com os idosos, os mais velhos, esses que serão nossos ancestrais um dia? Que o povo, os moços e as moças, aprendessem, né? Porque às vezes a dificuldade que temos, que uma pessoa que já tem janeiro, ela precisa de cuidados. É como se ela voltasse a engatinhar, a andar. Só que a Ori aprende. A Ori vive de experiências e experiências sucessivas. E passa esses conhecimentos para os novos interessados. Cada neto, cada filho, devia ter mais carinho, mais vontade para cuidar daqueles que um dia cuidou deles. Mas isso, meu filho, a gente vê muita coisa bonita, muitos filhos, netos, e as aparentadas todas cuidando dos velhos, das velhas, mas muito acham que são os fardos, que não serve mais para acompanhar nas vossas caminhadas. Fico triste ver que aquele filho ainda não tem o pilarzinho do amor. Mas ele vai aprender. Porque se ele não... Se ele escapa de novo, meu filho, né? Ele chega lá no janeiro, que pesa nos espinhaceiros do povo, né? Amor pelos mais idosos de corpo, de vestimenta corpórea. Porque o espírito, meu filho, não tem idade. Ele é eterno. Ele é criação divina. Quando uma pessoa diz assim pra avó: se Deus existe, ele é tão bom. Quando eu fico tão doente assim, por que ele não me cura? Se eu rezo, faço oração, vou na igreja, vou no terreiro, e tenho que pedir pra todo mundo, e ainda faz de tudo e eu ainda não saro. Cadê a bondade de Deus? E a avó responderia o quê? não se questiona a bondade de Deus. Não existe questionamento. Agora existe é a condição em que o Espírito encarnante está. Muitas mazelas, meu filho. Vem do Espírito que agregou em outra vida ou em outras os seus erros, os seus pecados, as suas más ações. E toda vez que pecamos, que prejudicamos os nossos semelhantes, nós temos que estar preparado para receber, meu filho, a nossa lei universal, a lei do retorno, da alma sã a corpo sã, da alma doente, corpo doente. O Espírito precisa passar pela dor, pelas mazelas. O sofrer, meu filho, é um bem divinal. O sofrer é um bem divinal. Por quê, vó? Porque assim a maioria dos filhos via, quando estão em grandes sofrimentos, aflições da carne e do espírito, eles se voltam para onde? Para a fonte maior, a fonte divina, que nos difere dos seres irracionais. Você busca a divindade. Você busca sua melhoria quando você está em sofrimento, em provações, em resgate. Não há espírito, por mais ignorante que ele seja nas verdades divinas, que não vá buscar a sua paz, a sua cura, o seu refazimento na divindade. Aí, meu filho, o estralo da fé é isso. E a pessoa aprende também a amar com sofrimento, porque quando for lá na frente, que ele passou por aquilo, que ele vê um irmão naquelas mesmas condições ou piores que ele teve, ele ajuda, meu filho, porque ele aprendeu. É justo, não é? Sim. É muito justo. Uau. O nosso Deus é muito justo. Vamos aprender, meu filho. Às vezes, no nosso recolhimento, a gente deve prestar atenção pro nosso próprio eu. Outro dia, nas minhas andanças por aí, eu encontrei um moço bem sofrido, que ele disse que estava dentro da escuridão. Aí eu disse assim para ele: pô, meu filho, pega ali meu cachimbo, bora fazer uma luz para ver se ele alumia e você sai daí de baixo. E a partir daí, meu filho, esse fim mudou. Graças a Deus, hora de Deus. E hoje ele é outra pessoa. É um espírito que melhorou muito. Que ele disse um dia assim: vovó, a senhora sabe muito de mim, não sabe? Eu digo, sei não, meu filho. Eu mal sei de mim. E ele foi e disse: vó, se não fosse, eu acho meus anjos protetor, que você falou ainda agora, eu tinha tirado vidas. E eu disse, ainda bem que eles estavam nessa hora de prontidão do seu lado. Não fizeram você fazer um ato tão feio, né, meu filho? Você é bonito, meu filho. Acho você bonito. Bonito, vó? É, tá bonito, você tá bonito. Graças a Deus. Esse trabalheiro todo seu, meu filho. Qual é o fundamento disso tudo? Eu queria lhe perguntar. É levar o conhecimento de vocês, essa palavra fraterna aos lares das pessoas, porque além da nossa condição difícil de encarnado, né, e as nossas incompreensões, também temos os nossos irmãos desencarnados que trabalham vinganças terríveis, e quando ouvem as vozes de vocês, os irmãos fraternos, eles se melhoram, eles se corrigem, e nós também nos melhoramos. É esse o fundamento, vó. Bonito, meu filho. Gostei da parte dos que vão melhorar. A Umbanda, o trabalho espiritual é isso, meu filho. Evolução, paciência, o perdão que está inserido na nossa caridade maior, a nossa fé, que nosso Oxalá nos permita agora e sempre esse trabalheiro, porque precisamos também, meu filho, no outro plano evoluir. A vida, no macro e no micro de Deus, se expande em cada energia, em cada amor, em cada fé, em cada ato de paz que temos um com os outros. Que assim seja. Se torna um macro maior, salutar, infinito. Os espíritos, quando se reúnem para a decisão maior que tem, que vem para a Terra, você sabe que passamos por momentos de transição no plano físico. Sim, senhor. Temos uma leva de espíritos que vem para a carne trabalhar mediunidade. E esses povos, esses filhos, têm que ser agregados em casas sérias, em casas de amor e de caridade, para que esses médios não se espeçam no meio do caminho. Precisamos de casas, de dirigentes preparados para que a Umbanda se torne luz e mais luz. Temos um portal que foi muito interessante, a criação dessa casa, desse casulo, aqui nesse lugar. Ah, depois temos dois guardiões que nunca se conheceram, nunca se viram, mas tiveram as mesmas intuições, os mesmos sonhos, e um dia se encontraram. hoje nós temos um filho que é o leste e a filha aqui é o oeste. E a sustentação da passagem, que aqui é uma passagem que vai e que vem do mundo espiritual. Sim. Vamos dizer que eles são as fechaduras de sustentação do portal. E hoje, meu filho, o portal está funcionando fisicamente precário, espiritualmente ativo. E muito rico. E com muito amor. Oh, louvado seja. E com muito amor, meu filho. Que é só o que a gente tem que aprender e ensinar. Sem o amor, meu filho, não somos centelha divina, não. O amor é a maior riqueza, avó, do ser humano? O amor, meu filho, universal. Ele move e trabalha e agrega e expande toda a humanidade, todos os mundos, todos os espíritos, todos os seres que já estão na criação e os que ainda estão sendo criados. Não é muito da minha ossada falar da criação divina nesses planos. Não me é muito permitido. Mas o que eu sei, meu filho, e o que é me permitido falar, é que o amor da energia criadora do nosso Deus, ela, para ter um novo mundo, um novo ser, ele se acumula e gera e vai se agregando, vai se misturando, vai se misturando e ali nasce uma nova criação divina, um novo plano astral, um novo ser, uma nova energia. Tudo. O amor é o elemento químico principal da criação divina. Sem ele, nada é feito. Porque não é justo nem misericordioso falar da criação e da divindade que não tenha as balanças do amor em prontidão. Sim, graças a Deus. A prosa tá é grande e boa, né, meu? Não é, vó? Vó, por que que... A gente tá chegando aqui nos minutos finais. Por que que a senhora aceitou trazer o seu ensinamento no diálogo com os espíritos? Primeiramente, meu filho, a importância. A minha filha passa e passará por vários momentos de descidas e subidas, porque é necessário para ela fazer esse trajeto. Ela fez uma escolha no plano espiritual, embora que ela tenha enveredado por alguns caminhos. Mas nós sempre tangendo ela para o nosso abrigo, para o nosso amor. E foi se ajeitando, foi aprendendo, foi se preparando. E hoje nós temos uma pessoa, um ser espiritual melhorado. Muito melhorado do que quando começou. E isso nos traz, meu filho, a felicidade de comemorarmos em todos os dois planos, nos dois planos, a evolução que a filha teve, né? Que os filhos tiveram. Cada ponto de luz, meu filho, é uma expressão de amor divino. Cada terreiro, cada dirigente, cada médium é uma centelha, é um sal ou um mel que adoçará as dele e as vossas vidas. Nós escolhemos os trabalheiros de acordo com as energias de cada médium, porque já é preparado essa proposta no plano espiritual. Quando chega no plano físico, a gente ajeita para que tudo dê certo, para que tudo dê láfia, para que tudo se arrume, para que tudo seja força e luz. Nos casa, nos filhos, nos segmentos, nos fundamentos, nas hierarquias mais altas e mais baixas. Enfim, meu filho, em todo o plano, reino, força, energia, que está acima e entre nós, existe um propósito, um planejamento, uma ordenação e uma direção. Uau. Para todos. Para todos. Para todos, meu filho. Para todos. Graças a Deus. Graças a nosso Deus. Oxalá nessas horas de Deus, benditas e faladas. Graças a Deus. Vó Maria Conga, qual que é a sua mensagem final? Como nós falamos, a diferença do amor, da caridade, da fé, de um plano, de outro. Deus, a sua misericórdia esplêndida, nos favorece com o seu amor. E chuvas de fluidos através dos trabalhadores da Umbanda e de outros segmentos, procuremos trabalhar junto com o corpo de cada casa, de cada terreiro, nos colocando à disposição nessa fé maravilhosa que está sentida, provada, mostrada através das curas, das melhorias, dos desenvolvimentos mediúnicos, das correntes incessantes das falanges de trabalhadores, incessante na lida da jornada, porque dentro da Umbanda tem várias falanges trabalhadoras que você até se espantaria se soubesse, porque não quer nada a ver com a Umbanda e estão dentro espiritualmente da Umbanda pelo progresso espiritual, pelos ajustes tanto espirituais e físico dos filhos encarnados e desencarnados. A Umbanda hoje, ela é a ciência que você vai um dia com seu trabalheiro aqui apresentar mais tarde e dizer: hoje todos os aparatos da ciência médica, da psicologia e todas as filosofias de ciência existente no plano físico, a Umbanda está inserida. Ela está em crescimento, ela está expandindo com a sua magia, com a sua luz e com a sua força. Ela abraça a humanidade com fé, com amor e com caridade, meu filho. E graças a Deus, nessas horas de Deus, graças a Deus. Graças a Deus, ora a Deus. Ora de Deus, ora de Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Pô, Maria Conga, muito obrigado por me receber, receber a equipe espiritual que nos assiste aqui no vosso casuar. Ora, meu filho, agradeço eu. Mostre os negocerinhos aí pro povo ver. Mostro, mostro, viu? Sim. Pra ver se as ori abrem. Sim. E nós não temos aquelas coisas dos outros perseguir os nossas religião, nossos povos e outros povos também, meu filho, que também lutam em outras lutas, em outros segmentos. A Umbanda, ela dá oportunidade a todos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muita luz, meu filho, muita força. Que Oxalá abençoe a todos, que dê força e luz para esse casulo, saúde para todos, que todos fiquem com a luz de Oxalá. Que assim. Já me vou, meu filho. Graças a Deus, vó, muito obrigado. Espero que o filho tenha gostado das prosas. Gostei muito, vó. Graças a Deus. Pois fique, meus filhos, com a paz de Oxalá. Certo, que assim seja. Graças a Deus. A mesma luz que te conduz de volta ao plano espiritual. Maria. Graças a Deus. Meu filho, tu tá aí, meu filho. Já tem gente aqui. Oh. Mãe Maria, se a gente falar só um minutinho com a senhora? Pois não. Graças a Deus. A senhora tá se sentindo como agora, por gentileza? Ai, tá. O despertar depois de um... Depois da vovó, né? É muito revigorante, até porque eu tive uma noite não muito boa. Uhum. Dormi, estava cansada. Sim. Com muito sono logo que eu cheguei. E agora eu estou me sentindo refeita. Parece que eu tomei vitaminas, sabe? Sabe, todos os complexos, todos os minerais que Sim. eu estava precisando para me repor. Graças a Deus, minhas energias estão postas todas no lugar. Meu organismo, embora um pouco quando a gente sai da incorporação, a gente tenha um batimento, né? Umas ritmias mais forte, mas agora já está normalizado. Sim. E eu tô bem, que só. Tu precisa experimentar. Graças a Deus. É bom demais. Louvado seja. Explica pra mim uma coisa rapidamente. É muito difícil e árdua a missão do dirigente de Umbanda? Ai, tu até me pega nisso. Nossa! Vou dizer assim que a gente, muitas vezes, a gente não dá para botar rodinha na cruz, não. A gente tem que levar mesmo, porque a cruz pesa. E aí você tem que levantar ela, às vezes, só. Ai. Né? Tem que levar adiante a nossa cruz, porque... eu tô falando em particular, eu. Claro, eu, claro. Eu, desde cedo, eu tive muito, muito sofrimento com a minha mediunidade, né? E para mim foi assim... Hoje, ela me faz melhor pessoa. Melhor. Sabe? Sim. Eu tenho outros olhos com a humanidade. Eu tenho outros olhos com mim mesma. Eu tenho outros olhos toda vez que eu vejo um filho. Todos eles. E que eles passaram a ter outra energia melhor. Nossa, isso me dá um... Isso é energia que nos impulsiona pra frente, né? Pra gente ir com eles e tudo, e aprender junto. Porque eu aprendo também com cada um, né? Isso dá, é o elemento melhor que a gente aprender e passar essa força, essa energia pros filhos, e eles passam pra gente, essa troca maravilhosa. E é pesado porque a gente passa por muitas coisas que dá vontade, às vezes, de largar tudo. Sabe? Largar tudo. A gente é incompreendido. A gente é chamado de endemoniados. Hoje eu tava num coisa, eu coloquei, sei lá, botei uma música. Uma música suave pra mim, até pra mim trazer coisas, energia, que eu já tava conectada aqui com o trabalho, né? Eu tinha que estar com a sintonia legal. E o que que aconteceu? A senhora, duas evangélicas foi, chegaram pra mim, para com essa música do Satanás. Ai. Aí eu olhei pra ela. É interessante, a senhora me pediu isso. Alguns minutos a senhora tava ouvindo louvores e eu fui incapaz de chegar até a senhora e mandar, porque tem uns louvores aí que eu não gosto muito. Tem as músicas também de louvores do vosso segmento religioso que eu gosto de ouvir, né? Eu acho que o mesmo direito que a senhora tem de ouvir, eu também tenho de ouvir as minhas. Claro. Senhora, me desculpe, mas eu vou ouvir mais um pouquinho, porque ainda não chegou a minha vez. Sim. De ser recebida lá com a moça lá para fazer o exame da minha mãe. E continuei, porque muitas vezes... Isso eu não quis, com essa atitude, com essas palavras, eu não quis me confrontar de maneira alguma com ela. Sabe? Entenda isso. Eu quis apenas que ela me visse como irmã, que eu sou em Deus com ela. Simples assim. Por que a senhora ama tanto a Umbanda? O que a Umbanda tem de tão especial? Ah, ela é... Eu aprendi com a Umbanda, como eu te falei, amar. Eu aprendi com a vovó a perdoar. Muitas vezes é muito difícil perdoar. É. E como? Mas eu aprendo com ela todo dia. Quando eu saio fora do negócio, do caminho, ela me dá um puxão. A avó. Outra coisa, quando eu termino de incorporar, meus olhos ficam já todo tempo saindo água. Não sei porquê. Eu acho que é um... Sempre foi assim, né? É. Eu acho que é alguma coisa relacionada à incorporação. Deve ser um sentimento profundo de amor profundo pelo guia. Profundo de amor, porque deixa isso. Eu sinceramente, é um espírito, é uma pessoa espiritual, para mim, que eu amo muito. E que toda a minha vida, ela nunca me deixou sozinha. Nos momentos mais dolorosos, ela estava ali comigo. Quando um dirigente fala assim... A parte mais difícil da minha missão são as pessoas. Lidar com o filho. Como que a senhora passa uma mensagem para ele para não desistir e ter coragem? Eu acho que não é eu já não me sinto assim em relação aos filhos, né? Uhum. Porque cada filho, ele tem um conhecimento, uma energia própria que você, como tá, digamos, à frente, como dirigente ou como mostrando algumas disciplinas, alguns ajustes, alguma coisa dentro do terreiro, você aprende a conhecê-los e a respeitar o condicionamento físico, psicológico, educacional de cada um. Boa. Né? Fisiológico, como eu já falei também, tem muitos filhos que precisam de um acompanhamento nesse sentido, uns mais frágeis, outros mais, uns que têm também essa sede, a sede de conhecimento, né? A mediunidade vem porque ele já se interessa, ele já faz tudo bonito, direitinho, ele tem vontade, tem amor também. Aí a gente se identifica muito com esses filhos, né? E a gente tem assim, uma necessidade muito grande de passar o melhor que a gente aprendeu para eles. Eu não tenho dificuldade com os filhos, não. Eu tenho dificuldades com extras pessoas de forte. Minha casa já tem os altos e baixos. O filho, é normal isso acontecer. Sim. Uma família, a Umbanda, cada casa, cada terreiro é um núcleo familiar. Certo. Né? E em cada núcleo familiar são espíritos de diversos alcances, né? De crescimento, sim, intelectual, moral, espiritual. Claro, e a gente tem que saber lidar muito bem com isso, senão a gente perde as oportunidades junto com os filhos de melhorar eles e de também nos melhorar. A gente aprende com os birrentos, a gente aprende com os engraçados, a gente aprende com os que querem aprender, que a gente aprende junto, que a gente vai buscar coisas que eles pedem, que eles querem, a gente vai buscar, a gente vai pesquisar, a gente vai arranjar um jeito. Isso é bom porque me incentiva, me dá força para mim conseguir ir adiante, né? Sim. E enfim, eu não tenho problema com esse, eu tenho problema com os outros. Que eu encaro a Umbanda com tanto amor que eu acho que causa algum impacto, às vezes positivo e às vezes negativo nas pessoas. Porque eu sou, eu vivo, eu respiro. Não é fanatismo não, viu? Claro. Umbanda, espiritualidade. E até o final da minha passagem desse lado para o outro, eu vou me dedicar totalmente à Umbanda. Que assim seja. Qual que é o nome da senhora na religião? Mãe? Sou Mãe Maria, né? Conhecida como Mãe Maria. Tá bom. Aqui dentro da religião, todos me conhecem como... Ou me chamam Mãe Maria, ou tu me chama Dona Maria, mas é Mãe Maria. É até uma maneira carinhosinha, né? De mãe, de... Né? Como é que chama o templo? Aqui, vamos sim, né? Tenda espiritual, Portal da Luz. Graças a Deus. E onde nós estamos aqui? Pedra do Sal. Pedra do Sal, que Pedra fica... Pedra do Sal. Dentro do Piauí. No Piauí, município de Parnaíba, Piauí, né? Na Sim. Ilha Grande. Tá certo, então. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a vovó Maria Conga, através do vosso aparelho mediúnico. Obrigada a você. Gratidão, graças a Deus. Muita gratidão. Namastê pra você. Então, vamos começar pelo amor. O que é o amor e como ele... E como a Umbanda ensina a praticá-lo? Dentro da casa de Umbanda, meu filho, ela é uma escola onde os filhos vêm para aprender a amar uns os outros. Sim. Chegam de todo tipo. Uns vêm sem saber de nada. Pela dor, pelas mazelas, pelo sofrimento. E aqui é acendido a centelha de amor que existe em cada um de nós, espíritos. Essa é uma das misericórdias do nosso Pai maior com os filhos da sua criação. O amor dado o exemplo do nosso Cristo. Quanto amor ele nos ensinou.